Estilo é favela e cada um tem o seu. Coração de pedra, ouvi dizer que sou eu. A inveja persegue quem nasceu pra brilhar. Cada um, deixa falar. O estilo é marrento, ó, se pá tô ligado. Mas vou fazer o quê? Se nem sempre eu agrado. Eu corro pelo certo e faço o meu roteiro. Quem chega primeiro nem sempre é o mais ligeiro. Curte o som do pandeiro e a batida do rap. Meu coroa dizendo, se ajeita moleque. Pensei comigo mesmo, é só dar tempo ao tempo. E hoje ele me diz, moleque, cê tem talento. Boto pro arrebento, não fujo da luta. No estilo favela, regata e bermuda. Vê só a conduta, tô pelo rap. Leva de envolvente, que encanta os pivete. Se tem que ter os boy, tem que ter os favela. Tem que ter, tem que ter. Se tem que ter os de boa, tem que ter os força guela. Tem que ter, tem que ter. Se tem atrasalado, tem que ter os humildão. Tem que ter, tem que ter. Se tem os correria, tem que ter os vacilão. Tem que ter, tem que ter. Meu estilo é esse, ó, no puro talento. Tô contra a maré, soltando pipa sem vento. Se eu entrei no jogo, parceiro, foi pra ganhar. Cobro o escanteio e corro pra cabecear. Aqui não gela pras dificuldades. Na luta no mundão, com a cara e a coragem. Fazer o quê? Sei que sou considerado. Acordo bem antes do canto do galo. O sol nem raiou, mas já tô de pé. Quem é periferia, nego, sabe como é. O sofrimento vem, mas isso não machuca. Deixe que o tempo leva e o cair da chuva. Renove tudo e tudo novamente. Vamos esquecer o passado, vamos viver o presente. Principalmente, renove a esperança. O estilo é vagabundo e o coração é de criança. Se tem que ter os boy, tem que ter os favela. Tem que ter, tem que ter. Se tem que ter os de boa, tem que ter os força guela. Tem que ter, tem que ter. Se tem atrasalado, tem que ter os humildão. Tem que ter, tem que ter. Se tem os correria, tem que ter os vacilão. Tem que ter, tem que ter. E meu negócio é chinelo, é tá no meio da ralé. Porque eu nasci foi aqui, ó, mas é o que é. Na ponta do pé, curtindo o samba do Zeca. Lá vem os conversinha, palpiteiro, força guela. Ei, bro, como é que é? Fala de mulher e dólar. Aí o playboy, na moral, não tem um dom pra moda. Comigo não cola, vim falar o que não é. Eu vim fã de barraco, sou herdeiro de José. Sou cria do cerrado, gingado, mal-humorado. Pra mim nada é mamão, tudo vem suado. Problema sempre tem, tudo bem, bato de frente. É apanhando na vida, hein, que a gente aprende. Ignorante, inteligente, sei lá. Eu sou favela, só falo que tem, o meu instinto não nega. É bom demais ouvir a molecada dizer que quando crescer quer ser igual a você. Se tem que ter os boy, tem que ter os favela. Tem que ter, tem que ter. Se tem que ter os de boa, tem que ter os força guela. Tem que ter, tem que ter. Se tem atrasalado, tem que ter os humildão. Tem que ter, tem que ter. Se tem os correria, tem que ter os vacilão.